dizer, meu amor, sou louco por você. Talentoso DJ Negro. O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei existir algo tão forte assim que tomou conta. Porque a dor que havia em mim, só eu sei.

Ney. Gente,